Professor, precisa o governo reconhecer o poder fatal do educador. Sua influência sobre os alunos repercutirá no futuro da nação.